aguarde a continuação do 397. Cima, 3602, sabido igual. 3602, 4 milhas para o Terra Vitor 372. Chama agora a torre 118 decimal 6. Eu também, obrigado. .454, reautorizado 2000 pés, ajustando 0.14, autorizado ILS, sem o glide, reporte estabilizado. Acena para 2000, reportando estabilizado no ILS, 3454. 3602, tráfego avistado, pista 1-0, primeiros 1.200 metros fechados. Vento 1.60 graus, 0.6 nós, livre pouso. Dentro da restrição, livre pouso na pista 10, total 3602. Bem, comandante, vou passar agora para o Vitor Gigante, o antero no 1500 pés na proa da rotatória. Alfa Victor Gillette, informe na rotatória. Vamos parar na rotatória, Alfa Victor Gillette. Tango Gillette, Charlie Yang, na escuta do controle de Salvador. Tango Juliette, Charlie Yankee, controle Salvador. 7 autorizado para Ilhéus, nível de voo 220 pela rota Golf 677. Decola da pista 10, curva direita, saída Bael Leda após direto. O controle Salvador é 119 decimal 35, torre 1186. Acione o código 5125. Para o ILS. Seguinte, reação uma navegação, vou ir na proa de toque. Só confirmando, o ILS Alian, que vai realizar uma espera completa em Amã? É, já tô retornando para Amã, o ILS Alian, só fiz uma hora, tá bem? Seguinte. Lido, o senhor provavelmente vai voar direto posição coral. E autorizado o acionamento, reporte para o táxi Gol no 397. Havia reportado pronto para acionamento do push no 397? Então, após o da coral, está pronto para o acionamento, chamará o táxi agora. O Mono 397. Qual é o seu portão no 397? 3. Pente. Está rotatório, Alfa Victor Juliette. Ok, Alfa Victor Juliette, ingresso na final da 17 e a 3 milhas da final, façam 360 pela esquerda. Eu tenho a aeronave, a aproximação final da 10, em 320. Paciente, vai a 3 milhas da final da 17, executar 360 pela esquerda, o Alfa Victor Juliette. Varg Log 9871 no cópia. Varg Log 9871, autorizado Guarulhos, nível 320, pela rota Peruísque 50, decola da pista 10 com curva direita, saída da El, transição de NER, controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, acione 5122. Autorizado Guarulhos 320, rota 50, decola da NER, curva direita, da El, 1935, 186, torre 5122, transporte. Correto, reporte para acionamento e pushback 9871. Está pronto para o push acionamento. Autorizado pushback acionamento, reporte para o táxi 9871. American 980, red copy. American 980, red copy. American 980, clear Recife, flight level 410, via headway upper risk 58, runway 10 for departure. After takeoff, turn left and perform PUCA departure, Alpha Charlie Juliet transition. Cog 5051, control 11935, power 1186. That's 95 for the Cessna 7410 up Whiskey 5A, runway 10. After departure, the left turn took a trip. Departure, Arakaju transition 5051 11935 18.6, and we're ready to push at K11. American 90, the control is 119-119-35. Reporting you ready for push and start, American 980. 11935, ready for push and start, American 980. Roger, you're cleared for push and start, for the taxi, American 980. Roger. 3602, bom dia. 3602, FPV Alpha em frente, reporte para ingresso na Juliette. Reportado para ingresso na Juliette, 3602. Marinha 7062, mantenha o ponto de espera do hotel. November 70, Papa Papa, Roger, standby clearance to Sierra Bravo Golf Romeo, and where is your position? General Aviation. Okay, Roger, standby. Apron 3. Roger, Apron 3, standby. Ok, American 1-1-0 agora. Pouso a cabeceira 1-7, 100 graus com 0-6-12. Autorizado pouso, alfa de direto. 1-1-0, autorizado táxi via taxiway Índia, Alfa e Delta. Antes da Delta, mantenha a posição e chame 118-6 para ingresso e decolagem. Índia, Alfa e Delta, antes da Delta, 118-6 para decolagem. 3602, mantenha a posição antes da taxiway Kilo, mantenha antes daquilo. Quadrante da Kilo 3602. Ali mantém Marinha 7062. Marinha 7062, alinha e mantém. Ali mantém. Então, 3454 no solo, os 1-1, libere a pista direita, chame o solo 1219. Libera a direita 1219, tem 3454. Tango Juliette Charles Zulu, autorizado ILSC, o glide down no 0, pista para 2000 pés, ajustou no 0, no 4, reposto estabilizado. Aqui, Juliette, Charlie e Yankee. Yankee, Juliette, Charlie e Yankee descendo para 2000, autorizado, Juliette, Charlie e Yankee. Ciente, Juliette, Charlie e Yankee. Yankee. 5-4, prossiga o táxi via Alfa e manterá a posição antes daquilo. Alfa, mantendo a posição antes daquilo, outra 3454. Sound American 980, taxi. American 980, clear taxi via Juliet and Alpha, next to the Delta, contact tower 118.6 for departure. Juliet Alpha, cold short at Delta, switch tower, American 980. Correct. Alfa Victor Juliette, solo Zulu 3, autorizado backtrack, informe pista livre, pátio da Bata. Marinha 7062, decolado aos 1-3, acione o transponder normal 0263, chame o controle 119.35. Acionado normal 0263, chamarão controle 1935. Por... Vá, Varig Log 9871, autorizado táxi para o ponto de espera. E reporte para cruzamento do Taxi Way Alpha. Reporte dentro do Pátio 3 para cruzamento da Alpha. Agilizando seu táxi na medida do possível. 9871. De Sul, nível de voo 070, contato radar a decolagem, Marinha 7062. 62. 3. America 9980 ground. Yes, sir. Okay, you have to taxi via apron 3. Okay, now enter to your right and taxi via apron 3, following the Boeing 732 via apron 3 and stand by to cross the run, the Alpha taxiway. American 980 left, we'll call, follow the Boeing 727 and we'll stand by to cross Alpha, American 980. That's correct. Follow going on 983. Follow, gol 1983. Gol 1983, aguarde coordenação para Guarulhos, altímetro no 0 no 4. TAM 3602, prossiga o táxi em frente, via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Prosseguindo em frente, eu vou passando para ingressar na Juliette, 3602. TAM 3454, prossiga em frente, reporte para ingresso na Juliette. Seguindo em frente, eu vou dar para ingresso na Juliette, TAM 3454. Varig Log 9871, aguarde a passagem das duas aeronaves da TAM após cruzar a Alfa para a Taxiway Delta. Ele vai aguardar as duas aeronaves e depois vai cruzar a Alfa para a Logo no 983, está na escuta para a cota, pronto para pushback e acionamento. Gente, aguarde no 983. 83. American 980 now contacts tower 118.6. American 980. Ok. 3602 para ingresso na Juliette. Autorizado gate 5, 3602. Gate 5, 3602. Delta pronto, logo 9876. 118.6, bom voo, 9871. Takeoff, ok? Standby. Bateu. Gol no 397, decolagem autorizada, vento no 30 graus, 5 mais. 83, copia. Copia. O 983 autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela rota Perusque 50. Decola da pista no 0, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle Salvador em 119.35. Torre 1186, acione 5127. 360 Guarulhos, via Perusque 50, decola da EL de NER, curva pela direita, controle 1935, torre 286, transponder 5127. Protegeu 983 no 4 para a boost, deck acionamento. Autorizado no 4, reposta para o táxi 93. 83, chamarei para o táxi. 3454, autorizado para o portão 62. Ele ingressa, GDS, portão 62, então 3454. November 700 Papa Papa Red Cup Clearance. Red Cup, 700 Papa. 700 Papa Papa, you clear to Guarulhos, flight level 430, via area per Whiskey 50, runway 10 for departure, after takeoff, turn right and perform dial departure, Delta Alpha, Echo Lima departure, Jamaica Transition, Delta India November, Echo Romeo Transition, Runway 10 for departure, after takeoff, turn right. Skulk 5115, approach control 11935 and tower 1186. O contato radar na decolagem, saída da EL. Estou ao nível de voo 220, voo 397. 220, 397. Accept the diner departure, diner transition. 5115 in a box 1935 for departure and 186 for tower. November 700, Papa Papa, there's a question. Your departure is going to be Dael departure, Delta Alpha Echo Lima departure, and transition is Jenner, Delta India November Echo Romeo transition. Okay, I'm sorry about that. It's going to be the Delta Alpha Echo Lima departure and a Delta India November Echo Romeo transition for 700 pop pop. That's affirmative. Now your read back is correct. You're cleared for start your engines, report and you're read for taxi November 700 pop pop. Alright, good report. Follow the ground, good morning. This is 5-4 and you will report to air number 5. Position on the 1-2-2-2-2-2-2. BP 5490, standby clearance to Petrolina. The Q&A is 1014. 1014, America 980, procedure taxi, hold short of runway 10. Hold short of runway 10, American 980. Tráfego avistado, pouso autorizado na 17, 1 no vento de 070 graus com 06 nós. Juliette, Charlie. É. O VLOG 9871 tem livre decolagem, vento 080 graus, 5 nós agora. Taxi 983, COB 87, 4 horas e 11 minutos de autonomia, alterna Galeão. Zero, Mark 982. 983. 983, está para o táxi com 87 a bordo. Autonomia 4 horas e 11 minutos, alterna Galeão. Ok, livre o backtrack, informe pista livre. Alfa, antes da Delta, torre para ingresso do colégio, voo no 8, posição 9 e 8 3. Correto. BP 5490, ready to copy clearance. Ready, go. BP 5490, clear to Petrolina, flight level 180, DCT. Runway 10 for departure, after takeoff turn left and perform MOMO, departure elbow transition after DCT. Skulk 5132, approach control 11935, tower 1186. 71, contato radar na decolagem, seu voo nível 320 na saída da EL, tradução de NER. Alright, 71. 5132. Departure 1 5-4 90, 54, your number is 5490. Report very ready for push and start. We are ready, so we want number 5490 for push and start. Go ahead. For push and start, sir. Just want to know what you're doing. Roger, clear for push start, plan for taxi 5490. Contact report. 3325, a secundária, Gol 397. Salvador, é o voo 1983, para ingresso para o CDR. American 980, airborne at 25, contact the departure control 119 at this small 35. 11935, American 980, thank you, goodbye. Voo 1983, alinha e mantém. Eles alinham e mantém, 983. American 980, radio contact of the pathway classified level 410, Fuka, departure Aracaju transition. Fuka, departure Aracaju transition, American 980, level 410. You're asking for your transition after Dinair, is that correct? Okay, yes, sir. You asked, you told us upper whiskey 50, and then where is the VOR after that? 025 level 070, Alpha Sierra 55, American 980. American 980, okay, thank you. We're looking for traffic. A plane at the traffic via airway upper whiskey 58, but there is a notice to airmen. That says this road is not available between 0110 and 0640. And then the center cleared you to fly via Adway Upper Whiskey 50. Well, Roger, sir, I understand that. That's not a problem taking Upper Whiskey, but where down the road do I need to transition to get to Sierra Bravo Golf Romeo? This is my question. Okay, Roger, stand by. I'm going to ask Ted for the center. Clarice Log 9871, chame Centro Recife 1288, alterne 133, decimal 25. 288-133-25, bom dia, 9871. Bom dia. Plane 7 on board, 4 and a half hours, field door, southern edges, full of force, started ready for taxi. Phantom, how many on board? 27, 27. Roger, clear taxi via Tulip Alpha, before Delta, contact tower 118-6354. 90. Arrived direct at Alpha before Delta Tower 18.654.90. Have a nice day. Have a nice day. I'm 80, contact the Recife Center, 126, decimal 85, or 125, decimal 45. 126, 5 or 12545, American 980. Thank you, goodbye. 18-1935, bom dia. 1935, grato, bom dia, Controle Salvador, bom dia, gol no 983. Gol no 983, contato radar da colagem, sua para o nível 3620, CDA Elton, em São Diné. 360, da Elton, 983. Salvador Tower, trip 544, approach, performance 0, approach Delta Taxiway. É o trip, chamou o ator, é isso? That's right, sir. Ok, trip 5490, line up and take off. The wind is 140 degrees, 04 knots. 140, export, line up and take off, by 5490. Isso, daí é o mesmo? Daí é o Diné. Obrigado, não se escuta. Trip 5490, airborne at 32, call now departure control 119 at decimal 35. 119 35, 5490. Good day. Control, 5490. 5490, radio contact on the part, moment departure. Moment departure, 5490. You cleared. Climbing flight level 18